Charlie Parker. If you don't leave it, it won't come out of your heart. Programa de Francisco Leitão. Charles Parker Jr. conhecido por Charlie Parker, foi um saxofonista e compositor de jazz norte-americano, alcunhado por Yardbird ou Bird. Nasceu em Kansas City em agosto de 1920 e morreu em Nova York a 12 de março de 1955. Um artista único, considerado um dos maiores saxofonistas da história do jazz, o principal impulsionador de bebop e das mudanças para o jazz moderno. Sobre a sua influência e impacto, Charles Mingus, um compositor, contrabaixista e pianista, afirmou que se Bird estivesse vivo hoje, veria que toda a gente seguia os seus passos na cultura do jazz. Bird é um dos gigantes da transformação do jazz. Um artista sem compromissos e um intelectual intransigente. Morreu com apenas 34 anos, mas o médico que fez a autópsia estimou a sua idade entre os 50 a 60 anos. Um corpo que refletia os anos de abuso de álcool e drogas. O médico que o tratou quando teve um colapso mental em 1946 descreveu Charlie Parker como um homem que vive momento a momento, um homem que se rege pelos princípios do prazer, música, comida, sexo, drogas, pontapés e cuja personalidade permanece retida num estádio infantil. Um homem quase sem sentimentos de culpa e apenas com o menor e mais atrofiado nó de consciência. A outra face da moeda do seu gênio musical incluía internamentos em clínicas de desintoxicação, quartos de hotel destruídos durante bebedeiras e recorrente ruína financeira. Thank you. Thank you. Parker começou a tocar saxofone aos 11 anos e, aos 14, juntou-se à sua banda do ensino secundário, estudando com Alonzo Lewis. Nessa altura, a mãe comprou-lhe um saxofone alto novo. O pai, um pianista, dançarino e cantor no circuito de Theatre Owners Booking Association, era frequentemente obrigado a viajar em trabalho. Forneceu alguma influência musical ao jovem. Mais tarde, tornou-se criado ou chefe na companhia de caminhos de ferro Pullman. A mãe de Parker, Eddie, trabalhava à noite no escritório local da Western Union. A maior influência de Parker nessa época foi de um jovem trombonista chamado Robert Simpson, que lhe ensinou os fundamentos da improvisação. Na década de 1930, Parker começou a praticar diligentemente, treinando entre 3 e 4 anos até 15 horas por dia, desenvolvendo algumas das ideias que levaram ao bebop. Tocou com bandas locais em clubes de jazz em Kansas City, no Missouri, com as quais aperfeiçoou a sua técnica. Casou-se com Rebecca Ruffin em 1936. No outono desse mesmo ano, viajou com uma banda de Kansas City para a região das montanhas Ozarks, para a abertura da Clarence Musser's Tavern, no sul de Eldon, no Missouri. Ao longo do caminho, a caravana dos músicos sofreu um acidente de carro e Parker partiu 3 costelas e fraturou a coluna. Para as dores, começou a tomar analgésicos e opiáceos, especialmente heroína, ganhando habituação a essas drogas. Parker gravou seus primeiros solos como membro da banda do pianista Jay McShann, com quem fez digressão pelo leste dos Estados Unidos entre 1940 e 1942. Foi nessa época que seu apelido de infância, Yardbird, foi encurtado para Bird. Thank you. Thank you. Thank you. Em 1942, deixou a banda de McShane e tocou durante um ano com Earl Hines, cuja banda incluía Dizzy Gillespie. Parker juntou-se a um grupo de jovens músicos e tocou em clubes noturnos no Harlem, como o Uptown House de Clark Monroe. Esses jovens iconoclastas incluíam Gillespie, o pianista Thelonious Monk, o guitarrista Charlie Christian e o baterista Kenny Clarke. A sua crescente amizade com o trompetista Dizzy Gillespie incentivou Parker a desenvolver uma nova sonoridade em jam sessions no Harlem de Nova York. O bebop surgiu dessas experiências de Parker com Gillespie e outros músicos aventureiros. Parker e Gillespie participaram na banda de Earl Hines e de Billy Eckstein. Em 1944 formaram um pequeno grupo para trabalhar em bebop. No ano seguinte, Parker fez uma série de gravações clássicas com Red Nervo, a Red Nervo's Fabulous Jam Session, com Teddy Wilson no piano, Dizzy Gillespie no trompete e Red Nervo no vibrafone, com o quinteto de Gillespie e as suas primeiras sessões a solo. Esta nova música despertou a controvérsia, mas também atraiu um público muito dedicado. Nesse período, a dependência de drogas de Parker durava há vários anos. Em dezembro de 1945, a banda de Parker viajou para um compromisso mal-sucedido no clube de Billy Burger em Los Angeles. A maior parte do grupo voltou para Nova York, mas Parker permaneceu na Califórnia, descontando o seu bilhete de regresso para comprar heroína. Passou por grandes dificuldades neste estado, tendo sido brevemente preso depois de incendiar os lençóis do seu quarto de hotel e de correr nu pelo saguão embriagado. Parker desmaiou no verão de 1946, sofrendo do vício em heroína e álcool, acabando por ser internado num hospital psiquiátrico, o Camarillo State Mental Hospital, durante 6 meses. Viciado em heroína desde o final da adolescência, muitos músicos imitaram-no no consumo desta substância. Thank you. de reclusão, Parker formou o seu próprio quinteto, que incluía o trompetista Miles Davis e o baterista Max Roach. Ao voltar para Nova York, retomou o consumo de heroína. Apresentou-se regularmente nesta cidade e em digressões pelas principais cidades dos Estados Unidos e no exterior. Tocou num concerto de Gillespie no Carnegie Hall em 1947. Gravou com a banda afro-cubana de Machito entre 1949 e 1950 e deslocou-se com a Jazz at the Philharmonic Troupe em 1949. Um clube noturno da Broadway recebeu o seu nome, Birdland, tendo ele estado presente na noite de inauguração em 1949. Birdland tornou-se o mais famoso dos clubes de jazz da década de 1950. De 1944 a 1950, Parker fez vários registros ao vivo e em estúdio, alguns publicados postumamente. A 26 de novembro de 1945, para a etiqueta Savoy, comercializada como a maior sessão de jazz de todos os tempos, Parker recrutou Gillespie no piano e trompete, Miles Davis no trompete, Curly Russell no baixo e Max Roach na bateria. Esta foi a primeira de 11 sessões, a última das quais decorreu a 24 de setembro de 1948. Participaram nelas também os pianistas John Lewis, Duke Jordan, Dodo Marmorosa, Errol Garner e Jimmy Bunn. Os baixistas Tommy Potter, Red Callender, Nelson Boyd, Bob Casserson e Vic McMillan. Os guitarristas Barney Kelson e Arv Garrison. O trompetista Howard McGee, o trombonista James Lewis Johnson, o saxofonista Lucky Thompson, os bateristas Don Lamont, Doc West e Roy Porter, assim como o vocalista Earl Coleman. Registrou ainda dezenas de temas para a etiqueta Dial que, juntamente com os da Savoy, contém os pontos mais altos da sua produção gravada. desejo de longa data de Parker era tocar com uma secção de cordas. Apreciava a música clássica e alguns dos seus contemporâneos relataram que ele estava muito interessado na música e nas inovações formais de Igor Stravinsky, ansiando por se envolver num projeto que incorporasse a linguagem do jazz e da música clássica. A 30 de novembro de 1949, Norman Granz conseguiu que Parker gravasse um álbum de baladas com um grupo que misturava músicos de jazz e uma orquestra de câmara. No início da década de 1950, a sua saúde refletiu as consequências dos seus excessos. Ao ser hospitalizado para tratamento de uma úlcera, foi informado de que morreria se voltasse a beber. Foi proibido tocar em clubes noturnos de Nova York durante 15 meses. Perdeu os compromissos, não pagou aos músicos acompanhantes e a desconfiança no seu comportamento deixou-o sem trabalho regular. Por causa da sua toxicodependência, anularam-se contratos, foi despedido de bandas e passou por grandes dificuldades financeiras. Parker chegou a empenhar os seus saxofones para poder adquirir a sua dose diária de heroína. Em março de 1954, a sua filha de 3 anos, Pri, morreu de fibrose cística e pneumonia. O seu quarto casamento desmoronou-se. Tentou por duas vezes o suicídio nesse ano, obrigando a um novo internamento num hospital psiquiátrico. Parker queria estudar com o compositor clássico Edgar Varèse, porém, antes que os dois pudessem colaborar, as úlceras e a cirrose agravaram-se. Ao visitar a sua amiga baronesa, Nika de Königswarta, foi persuadido por ela, devido ao seu estado de saúde, a permanecer na sua residência. As causas oficiais da sua morte foram pneumonia lobar e úlcera hemorrágica. Mas Parker também tinha um caso avançado de cirrose e sofreu um ataque cardíaco. Thank you. filme Bird, realizado por Clint Eastwood em 1988, é uma ficção biográfica de Charlie Parker. Durante a sua curta vida, este saxofonista mudou o rumo da música. Como Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis ou John Coltrane, foi um compositor e improvisador pioneiro que inaugurou uma nova era do jazz e influenciou as gerações subsequentes de músicos, escritores e artistas. Robert Reisner, amigo de Parker e autor de Bird, The Legend of Charlie Parker, escreveu: Charlie Parker, no breve período em que viveu, viveu mais do que qualquer outro ser humano. Era um homem de tremendos apetites físicos. Comia como um cavalo, bebia como um peixe, era tão lúbrico como um coelho, estava completo no mundo, estava interessado em tudo. Compôs, pintou, adorava máquinas, especialmente automóveis. Era um pai amoroso. Ninguém tinha tanto amor pela vida como ele, e ninguém como ele mais forçadamente tentou acabar com ela. Este programa teve locução de Mafalda Prussofa e Francisco Leitão. Realização de Francisco Leitão.